Cheiro 17, página 135. O atarracado oficial inclinava-se cautelosamente sobre o homem doente, segurando um grande recipiente de prata, contendo substâncias aromáticas. Do lado de fora, o nível de barulho reduziu-se de repente, quando a multidão recuou da entrada do armazém para deixar entrar outra cama de lona. O homem diante de nós sentou-se abruptamente, assustando o pequeno oficial de tal modo que ele quase caiu. O homem olhou ao redor do armazém com os olhos esbugalhados. Depois, os olhos dele reviraram-se para trás e caiu de volta na palha, como se tivesse sido abatido por uma alabarda. Não era o caso, mas o resultado final foi quase o mesmo. Está morto, disse eu desnecessariamente. O oficial, recuperando a dignidade junto com o seu recipiente aromático, aproximou-se mais uma vez, olhou o defunto atentamente, empertigou-se e anunciou: Varíola. A senhora tem razão. Desculpe-me, Monsieur le Comte, mas conhece a lei, igual para todos. O homem a quem ele se dirigiu suspirou impacientemente. Lançou-me um olhar, franzindo a testa. Depois sacudiu a cabeça na direção do oficial. Tenho a certeza de que isso pode ser arranjado, Monsieur Pamplemousse. Por favor, um instante para uma conversinha particular. Fez um gesto com a mão, indicando a barraca deserta do contramestre, que ficava a alguns metros de distância, uma pequena estrutura abandonada dentro da construção maior. Um nobre, pelos trajes, tanto quanto pelo título, Monsieur le Comte, era um tipo elegante e esbelto, com sobrancelhas grossas e lábios finos. Toda a sua postura proclamava que era um homem acostumado a ser obedecido. Mas o pequeno oficial recuava, as mãos estendidas à sua frente, numa atitude de autodefesa. Non, monsieur le comte, disse, je le regrette, mais c'est impossible. Não pode ser feito. Muita gente já sabe do ocorrido. A notícia já se espalhou por todo o Porto a esta altura. Olhou desamparadamente para Jamie e Jared, depois agitou a mão vagamente em direção à porta do armazém, onde as cabeças sem rosto dos espectadores eram mostradas em silhueta, o sol do final da tarde coroando-os como auréolas douradas. Não, repetiu, as feições rechonchudas endurecendo-se com determinação. Vai desculpar-me, monsieur e madame, acrescentou tardiamente, como se me visse pela primeira vez. Tenho de me ausentar e dar início às medidas legais para a destruição do navio. O capitão emitiu outro grito, engasgado, e agarrou o oficial pela manga do casaco. Mas ele livrou-se e saiu apressadamente do armazém. O ambiente ficou um pouco tenso depois da sua partida, com Monsieur le Comte e o seu capitão lançando-me um olhar furioso. Jamie fitando-os de modo ameaçador e o morto olhando cega e fixamente para o teto, 12 metros acima. O conde deu um passo na minha direção, os olhos faiscando. Tem alguma ideia do que acaba de fazer? Rosnou. Estou a avisá-la, madame. Vai pagar pelo que fez hoje. Jamie lançou-se na direção do conde, mas Jared foi mais rápido, puxando Jamie pela manga da camisa, empurrando-me delicadamente na direção da porta e murmurando alguma coisa ininteligível para o aflito capitão, que apenas sacudiu a cabeça em resposta. Pobre diabo, disse Jared do lado de fora, sacudindo a cabeça. Caramba! Fazia frio no cais, com o vento gelado e cinzento balançando os navios ancorados. Mas Jared enxugou o rosto e o pescoço com um grande e esquisito lenço vermelho de lona que tirou do bolso do casaco. Vamos, rapaz, vamos procurar uma taberna. Preciso de uma bebida. Escondidos em segurança no salão superior de uma das tabernas à beira do cais, com um jarro de vinho sobre a mesa, Jared deixou-se cair numa cadeira, abanando-se, e expirou ruidosamente. Meu Deus, que sorte! Serviu uma boa quantidade de vinho na sua caneca, lançou-a fora e serviu outra. Vendo-me o olhar para ele espantada, riu e empurrou o jarro na minha direção. Bem, há o vinho, rapariga, explicou, e há aquilo que se bebe para sacudir a poeira. Beba de um gole só, antes de ter tempo de sentir o gosto, e ele cumpre a sua finalidade muito bem. Seguindo seu próprio conselho, esvaziou a caneca e estendeu o braço para o jarro outra vez. Comecei a ver exatamente o que acontecerá a Jamie no dia anterior. Boa sorte ou má sorte? Perguntei a Jared, curiosa. Presumia que a resposta fosse má, mas o ar de jovial exultação do comerciante parecia ser demasiado pronunciado para ser atribuído ao vinho tinto, que se assemelhava fortemente a ácido de bateria. Coloquei a minha própria caneca sobre a mesa, esperando que o esmalte dos meus dentes continuasse intacto. Má para Saint-Germain. Boa para mim, disse sucintamente. Levantou-se da cadeira e espreitou pela janela. Ótimo, disse, sentando-se outra vez com ar de satisfação. Já terão terminado de tirar o vinho e guardá-lo no armazém quando o sol se puser, são e salvo. Jamie recostou-se na cadeira, examinando o primo, com uma das sobrancelhas arqueadas e um sorriso nos lábios. Devemos supor que o navio de Monsieur le Comte Saint-Germain também carregava bebidas, primo? Um sorriso de orelha a orelha em resposta exibiu dois dentes de ouro no maxilar inferior, o que fez Jared parecer ainda mais um pirata. O melhor vinho do Porto envelhecido do Pinhão, disse alegremente, custou-lhe uma fortuna. Metade da produção das vinícolas no Val e mais nenhum disponível por um ano. E suponho que a outra metade do Porto no Val é a que está a ser descarregada no seu armazém? Eu começava a entender o seu deslumbramento. Certo, rapariga, absolutamente certo. Disse Jared com uma gargalhada, quase abraçando-se a si mesmo de alegria. Faz ideia de por quanto esse vinho vai ser vendido em Paris? Perguntou, inclinando-se para a frente e batendo com a caneca na mesa. Um estoque limitado e eu com o um monopólio. Meu Deus, já fiz todo o lucro do ano. Levantei-me e fui eu mesmo olhar pela janela. O Ariana estava ancorado, já perceptivelmente mais elevado na água, enquanto as enormes redes de carga desciam, balançando-se pela tábua montada no convés da popa, para serem com todo o cuidado descarregadas, garrafa a garrafa, nos carrinhos de mão para o transporte até ao armazém. Sem querer prejudicar o contentamento geral, disse eu um pouco timidamente, mas você disse que o vinho do Porto veio do mesmo lugar que o carregamento do Saint-Germain? Sim, disse. Jared veio colocar-se ao meu lado, junto à janela, semicerrando os olhos para a procissão de carregadores lá embaixo. No Val produz o melhor vinho do Porto que se conhece. Eu gostaria de ter comprado toda a produção engarrafada, mas não tive capital suficiente. Porquê? É que, se os navios vêm do mesmo local, há uma possibilidade de alguns dos seus marinheiros também terem contraído varíola, respondi. O pensamento empalideceu o rubor causado pelo vinho no rosto magro de Jared e ele estendeu a mão para tomar um gole restaurador. Meu Deus, que ideia! Exclamou, respirando fundo ao colocar a caneca sobre a mesa. Mas acho que está tudo bem, disse, procurando tranquilizar-se. Metade do vinho já foi descarregado. Ainda assim, é melhor eu falar com o capitão. De qualquer forma, acrescentou, franzindo a testa, vou-lhe dizer para pagar aos homens e dispensá-los assim que o descarregamento tiver terminado. E se alguém parecer doente, pode receber o dinheiro e ir embora imediatamente. Virou-se decidido e deixou o salão como uma flecha, parando no vão da porta apenas para gritar por cima do ombro: Peçam jantar! Em seguida desapareceu, escada abaixo, com um barulho de uma pequena manada de elefantes. Voltei-me para Jamie, que fitava bestificado o interior da sua caneca de vinho intocado. Ele não devia fazer isso, exclamei. Se houver varíola a bordo, poderá espalhá-la por toda a cidade, ao dar ordem de soltura aos homens contaminados. Jamie balançou a cabeça devagar. Então, suponho que devemos torcer para que no navio não haja varíola, observou serenamente. Voltei para a porta sem saber ao certo o que fazer. Mas não deveríamos fazer alguma coisa? Eu poderia ao menos ir dar uma olhadela aos seus homens. Talvez dizer-lhes também o que fazer com os corpos dos homens do outro navio. Sassenach. A voz profunda ainda se mantinha serena, mas guardava um tom inconfundível de advertência. O que foi? Virei-me e encontrei-o inclinado para a frente, olhando-me por cima da borda da caneca. Fitou-me pensativo por um instante antes de falar. Achas que aquilo que nos propusemos fazer é importante, Sassenach? A minha mão soltou-se da maçaneta da porta. Impedir os Stuart de fazerem deflagrar uma rebelião na Escócia? Sim, claro que acho importante. Porquê? Pergunta. Ele balançou a cabeça paciente como um instrutor de um aluno preguiçoso. Sim, muito bem. Se essa é a tua opinião, então virás até aqui, sentar-te-ás e beberás vinho comigo até o Jared voltar. Se não pensas assim, interrompeu-se e expirou longamente, o que fez agitar-se um cacho de cabelos ruivos sobre a sua testa. Se não pensas assim, então descerás até um cais cheio de marinheiros e comerciantes que acreditam que a presença de mulheres perto de navios é o cúmulo do azar e estarão já a espalhar o boato de que tu lançaste uma maldição no navio de Saint-Germain. E então dir-lhe-ás o que devem fazer. Com sorte, ficarão com tanto medo de ti que evitarão violar-te antes de te cortarem a garganta e atirarem-te à água. E a mim logo a seguir. Se o próprio Saint-Germain não te estrangular primeiro. Não viste a expressão no rosto dele? Voltei para a mesa e sentei-me meio abruptamente. Os meus joelhos vacilavam um pouco. Vi, respondi. Mas ele poderia, ele não faria. Jamie ergueu as sobrancelhas e empurrou uma caneca de vinho para mim. Ele poderia e ele faria, se achasse que pudesse ser resolvido discretamente. Pelo amor de Deus, Sassenach, custaste ao sujeito quase a renda de um ano inteiro. E ele não parece do tipo que aceita essa perda contemplativamente. Se não tivesses dito ao capitão do porto que era varíola, bem alto, diante de testemunhas, alguns subornos discretos teriam resolvido a questão. Do jeito que é, porque é que achas que o Jared nos trouxe aqui para cima tão depressa? Pela qualidade da bebida? Os meus lábios endureceram, como se eu realmente tivesse bebido uma boa quantidade do ácido da jarra. Estás a querer dizer que corremos perigo? Jamie recostou-se no espaldar da cadeira, balançando a cabeça. Entendes agora? Disse ele com delicadeza. Acho que o Jared não te quis assustar. Acredito que ele esteja a providenciar algum tipo de guarda para nós, além de ter ido cuidar da sua tripulação. Provavelmente ele estará a salvo, todos o conhecem, e a sua tripulação e os seus carregadores estão todos lá fora. Esfreguei as mãos sobre a pele arrepiada dos meus braços. Havia um lume forte na lareira e o salão estava quente e cheio de fumo, mas eu sentia frio. Como podes saber tanto sobre o que o Conde Saint-Germain faria? Eu não duvidava de Jamie em absoluto. Lembrava-me muito bem do olhar sombrio e maligno que o Conde me lançou no armazém. Mas perguntava-me como ele conhecia o sujeito. Jamie tomou um pequeno gole de vinho. Fez uma careta e colocou a caneca sobre a mesa. Para começar, ele tem a reputação de violento, entre outras coisas. Ouvi falar dele quando vivi em Paris, embora tenha tido a sorte de não me meter em sarilhos com ele na ocasião. Além disso, o Jared esteve ontem algum tempo a avisar-me para ter cuidado com ele. O Conde é o principal concorrente do Jared em Paris. Descansei os cotovelos sobre a velha mesa e coloquei o queixo nas mãos entrelaçadas. Acho que fiz uma grande trapalhada, não foi? Disse eu com tristeza. Fiz com que começasses mal nos negócios. Jamie sorriu, depois levantou-se e parou atrás de mim, inclinando-se para passar os braços ao meu redor. Eu ainda estava um pouco abatida com as suas recentes revelações, mas senti-me melhor com a força dos seus braços e o volume do seu corpo atrás de mim. Ele beijou-me ao de leve no topo da cabeça. Não te preocupes, Sassenach, disse. Posso cuidar de mim mesmo e também posso cuidar de ti, e vais permitir-me fazê-lo. Havia uma espécie de sorriso na sua voz, mas também alguma dúvida. Assenti, balançando a cabeça e deixando-a recostar-se no seu peito. Sim, vou permitir, retorqui. Os cidadãos de Le Havre vão ter simplesmente de correr o risco com a varíola. Passou-se quase uma hora, até Gerard voltar, com as orelhas vermelhas de frio, mas a garganta sem qualquer corte e aparentemente em boas condições. Fiquei feliz ao vê-lo. Está tudo bem, anunciou radiante. Nada além de escorbuto e as gripes e resfriados do costume a bordo. Nem sinal de varíola. Olhou à volta do salão, esfregando as mãos. E o jantar? As faces dele estavam avermelhadas do vento e parecia alegre e bem disposto. Ao que parecia lidar com adversários nos negócios que resolviam as disputas matando, fazia parte do dia a dia deste comerciante. E por que não? Pensei cinicamente. Afinal, ele era um maldito de um escocês. Como que para confirmar o meu ponto de vista, Jared pediu o jantar, obteve um excelente vinho para acompanhar, mediante a simples providência de mandar alguém ir buscá-lo ao seu armazém, e acomodou-se para uma genial discussão pós-refeição com Jamie sobre as maneiras e meios de lidar com os comerciantes franceses. Bandidos, disse. Qualquer um deles é capaz de te esfaquear pelas costas assim que te vir. Malditos ladrões, nunca confies neles. Metade antes, metade depois da entrega. E jamais permitas que um fidalgo pague a crédito. Apesar das garantias de Jared de que deixara dois homens de vigia lá embaixo, eu ainda estava um pouco nervosa. E após o jantar, posicionei-me ao lado da janela, de onde podia ver as idas e vindas ao longo do cais. Não que a minha vigilância fosse adiantar de muito, pensei. Para mim, um em cada dois homens nas docas parecia ser um assassino. Nuvens carregadas fechavam-se sobre o porto. Iria nevar outra vez esta noite. As velas enfunadas sacudiam-se violentamente ao vento, cada vez mais forte, batendo nos mastros com um barulho que quase se sobrepunha aos gritos dos carregadores. O porto fulgurava com um momento de incandescência verde e opaca, à medida que o sol poente era empurrado para dentro de água por nuvens insistentes. Conforme escurecia, a agitação de um lado para o outro arrefeceu. Os carregadores, com os seus carrinhos de mão, desapareceram pelas ruas que levavam à cidade, e os marinheiros sumiram pelas portas iluminadas de estabelecimentos, como aquele em que eu estava. Ainda assim, o lugar parecia longe de estar deserto. Em particular, ainda havia uma pequena aglomeração perto do desafortunado Patagónia. Os homens, vestidos com uma espécie de uniforme, formavam um cordão ao pé da rampa de embarque, sem dúvida para impedir que alguém subisse a bordo ou retirasse a carga. Jared explicara que os componentes saudáveis da tripulação teriam permissão de descer a terra, mas não poderiam trazer nada do navio com eles, a não ser as roupas que vestiam. Melhor do que estariam sob o comando dos holandeses, disse, coçando os pelos negros curtos e eriçados que começavam a emergir ao longe dos maxilares. Se chega um navio proveniente de um porto onde se sabe que há algum tipo de praga, os malditos holandeses fazem os marinheiros nadarem nus até à costa. E como fazem eles para arranjar roupas quando chegam à terra? Perguntei curiosa. Não sei, disse Gerard distraídamente. Mas como encontrarão um bordel assim que pisarem em terra, acho que não precisam de nenhuma, com a sua permissão, minha cara, acrescentou apressadamente, lembrando-se de repente que falava com uma senhora. Encobrindo o embaraço momentâneo com cordialidade, levantou-se e veio espreitar pela janela perto de mim. Ah, disse, estão a preparar-se para incendiar o navio. Considerando-se o que está a ser carregado, é melhor que primeiro o reboquem para o meio da enseada, a uma boa distância do porto. Cabos usados para rebocar haviam sido amarrados ao condenado Patagónia, e vários barcos pequenos, tripulados por remadores, aguardavam em prontidão, à espera de um sinal. Este seria dado pelo capitão do porto, cujos festões dourados mal eram perceptíveis como uma leve cintilação à luz agonizante do dia. Ele gritou, acenando com ambas as mãos devagar para a frente e para trás, acima da cabeça, como se transmitisse sinais por bandeiras. O seu grito foi replicado pelos capitães dos barcos a remo e das galés. Lentamente, conforme se retesavam, os cabos começaram a erguer-se da água, fazendo-a escorrer pelas grossas espirais do cânhamo, com um barulho audível no repentino silêncio que assaltou as docas. Os gritos, vindos dos rebocadores, foi o único som que se ouviu quando o casco escuro do navio condenado rangeu, estremeceu e virou na direção do vento, com as enchárcias gemendo enquanto ele partia na sua última e breve viagem. Deixaram-no no meio da enseada, a uma distância segura dos outros navios. Os convéses haviam sido embebidos em óleo, e quando os barcos rebocadores foram dispensados e as galés afastadas, a figura pequena e redonda do capitão do porto ergueu-se do banco do pequeno barco a remos que o levara para fora do porto. Inclinou-se, aproximou a cabeça de uma das figuras sentadas, depois ergueu-se com a chama brilhante e repentina de uma tocha numa das mãos. O remador, atrás de si, afastou-se para um lado, enquanto ele levou o braço às costas e lançou a tocha, uma clava pesada, envolvida em trapos embebidos em óleo, que foi volteando no ar, o fogo reduzindo-se a uma chama azulada, até aterrar fora do alcance da vista, atrás da balaustrada. O capitão do porto não esperou para ver os efeitos desta ação. Sentou-se imediatamente, gesticulando como um louco para o remador, que começou a erguer e a baixar os remos, fazendo o pequeno barco partir disparado pelas águas escuras. Por longos momentos, nada aconteceu. Mas a multidão nas docas continuou parada, imóvel, murmurando em surdina. Pude ver o reflexo pálido do rosto de Jamie flutuando acima do meu, no vidro escuro da janela. O vidro estava frio e rapidamente ficou embaciado com a nossa respiração. Limpei-o com a ponta do meu manto. Olha, disse Jamie num sussurro. A chama correu subitamente por trás da balaustrada, uma pequena linha azul e brilhante. A seguir, uma centelha e as enchárcias à frente a lançarem-se ao ar, linhas vermelho-alaranjadas contra o céu. Um salto silencioso e as labaredas começaram a dançar ao longo dos parapeitos encharcados de óleo. Uma vela dobrada faiscou e explodiu em chamas. Em menos de um minuto, as enchárcias da mezena tinham pegado fogo, e a vela mestra abriu-se, as suas amarras foram destruídas, um lençol caindo em chamas. Depois o fogo espalhou-se demasiado depressa para que o seu progresso pudesse ser seguido. Tudo pareceu incendiar-se ao mesmo tempo. Agora, disse Gerard repentinamente, vamos descer. Os porões vão pegar fogo no minuto e essa será a melhor hora para escapar daqui. Ninguém nos verá. Ele tinha razão. Quando deslizámos com toda a cautela para fora da taberna, dois homens materializaram-se ao lado de Jared, marinheiros que trabalhavam para ele, armados com pistolas e aguilhões de marfim. Porém, Ninguém mais notou a nossa presença. Todos estavam voltados para a enseada, onde a superestrutura de Patagónia era visível, agora como um esqueleto negro dentro de um corpo de chamas ondulantes. Ouviu-se uma série de estalos, tão seguidos uns dos outros que soavam como rajadas de metralhadora. Em seguida, uma estrondosa explosão ergueu-se do centro do navio, num repuxo de fagulhas e madeira incandescente. Vamos! A mão de Jamie agarrou no meu braço com firmeza e eu não esbocei sequer um protesto. Seguindo Gerard, escoltados pelos marinheiros, abandonámos o cais furtivamente, como se tivéssemos sido nós a deflagrar o incêndio.